para a nossa meditação. Glória ao nome de Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 4. Glórias a Deus. A epígrafe da nossa mensagem nesta noite: o Deus da providência. O Deus da providência. Pode dizer comigo? O Deus da providência. Uma vez mais: o Deus da providência. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor da Glória, perante a tua presença continuamos e colocamos a tua igreja, colocamos o ministério, colocamos todos os compartimentos, todo o grupo, todos os departamentos nesta noite debaixo das tuas asas. Uma vez mais pedimos, Senhor, fala através do teu servo mais uma vez, pelo poder da tua palavra, e a sequência deste culto, Senhor, seja dominada pela presença do teu Espírito, no nome de Jesus. Assentai-vos, por gentileza. O Senhor Deus, meus irmãos, desencadeou um grande ministério na vida de Elias. Elias era o tipo de Cristo, e Eliseu era o tipo de João Batista. Elias foi um dos grandes vultos da história do Velho Testamento. Nas suas apresentações e aparições no Monte das Transfigurações, e o seu ministério profético, no seu deslumbre profético de vida e de comunhão com Deus, ele marcou a história e a vida do povo hebreu, do povo de Israel. Ele se tornou um dos grandes homens na história que Israel produziu. E a Bíblia diz que Elias, ele andou com Deus, ele era homem de Deus. Importante que o nome de Elias, Elias significa já é Deus. Interessante, já é Deus, que era uma forma denominada de forma divina que expressava Jeová, que quer dizer Senhor. Então, Elias, ele se destaca na Bíblia em uma conexão muito vasta, muito esplêndida. Elias era chamado de profeta da terra de Tesbita, porque realmente ele nasceu na cidade de Tesbe, e o povo chamava de Elias o profeta, o Tesbita. Mas, irmãos, não ficou só nessa história deste monarca, não ficou só nisso a história deste homem que tornou-se um vulto marcante na história do povo hebreu. Diz a Bíblia que Deus mandou o profeta Elias para uma cidade esta que estava destacada, cidade esta que estava distante. Deus chamou Elias, que estava em Gileade, e disse para que ele fosse para um lugar chamado Querite. Querite, meus irmãos, foi um lugar reservado, preparado por Deus, para a providência de Deus ser na vida de Elias manifestada. Deus levou este homem para Querite. Nesta época, Israel havia se afastado de Deus, Israel havia virado as costas para Deus. E um dos casos mais difíceis veio acontecer. Israel quebrou o pacto, quebrou a sua aliança para com Deus, virou as costas para Deus e começou a se prostrarem diante de Baal. Nesta época, Tanto Jezabel como Acabe eram adoradores de Baal. E esses dois, Acabe e Jezabel, procuravam de uma forma terrível arrancar a vida do profeta, porque todas as palavras que Deus colocara em sua boca havia se cumprido em Israel. E Deus, porém, meus irmãos, naquele que Deus tem projeto, na vida daquele que Deus tem propósito, na vida daqueles que Deus tem uma aliança, na vida daqueles que Deus separa para o ministério, para uma obra, Satanás não tem domínio, nem tem poder de tocar sobre a sua vida, pois a sua vida está debaixo das asas do Altíssimo Rei da Glória. E Deus, meus irmãos, guardou Elias. O povo virou as costas para Deus e começou a se prostrar diante de Baal. E havia naquela época templo de Astarote e o templo de Baal. Astarote era esposa de Baal. E havia um templo muito grande em Israel, que Astarote e Baal sacrificavam as crianças. Foi achado em uma época, meus irmãos, corpos de crianças, despojos de crianças. Havia ali garrafas, cabeças de crianças, crânio de criança, braço, osso de crianças, que estavam sepultados dentro do templo de Astarote. Havia um cemitério dentro do templo de Baal, cujo Baal e Astarote sacrificavam as crianças e ali sepultavam. E nesta época, Acabe e Jezabel viraram as costas para Deus e foram adorar a Baal. E Jael, influenciado, também tornou-se para Baal. E uma das coisas que irou Deus, uma das coisas que trouxe a ira de Deus sobre Jael, foi que Israel virou as costas para Deus e se dobrou, se curvou diante de Baal. Meus irmãos, dura coisa é virar as costas para Deus. E o que é que Deus fez? Primeira coisa que Deus fez, Deus mandou a seca. Segunda coisa que Deus fez, Deus mandou a fome. E vocês sabem que o povo não vive sem pão e o povo não vive sem água. Deus mandou seca sobre a terra durante 3 anos e meio. Não choveu, a terra não produziu, a terra não deu seu fruto, a terra não teve colheita, não teve como o trigo e a cevada serem recolhidos sobre a terra. Porque no período de 3 anos e meio, período este, quando Elias estava no ribeiro de Querite, durante esse tempo não choveu sobre a terra. Por quê? Porque Israel quebrou o pacto para com Deus e se dobrou diante de Baal. Irmãos, quando o céu se fecha, é porque Deus já está irado. Quando o céu se fecha, é porque Deus já não está mais suportando a situação. Deus fechou o céu e não choveu sobre a terra. O pão não veio sobre a terra. A terra não produziu o seu pão. A terra não produziu o seu fruto, porque Deus fechou o céu. E quando Deus fecha o céu, não adianta ninguém bater, não adianta ninguém gritar. Quando Deus fecha o céu, é porque a sua ira já está voltada para a terra. Quando Deus fecha o céu, é porque Deus já está vingando o povo por causa da promiscuidade, da idolatria, da proliferação do pecado. Quando Deus fecha o céu, é porque o homem está errado. Quando Deus fecha o céu, é porque a nação está errada diante de Deus. Quando Deus fecha o céu, é porque a terra já está fazendo o que é desagradável e abominável a Deus. Quantos, para quantos e para quantos o céu já está fechado? Mas para os fiéis, para os que temem a Deus, para os que andam em obediência, para os que servem a Deus de coração, para aqueles que são obedientes, para aqueles que buscam o Deus de Israel, para aqueles que se curvam diante do Deus Altíssimo, o céu está aberto. Quando Deus, irmãos, Ele fecha o céu, é porque Deus mesmo, na sua essência, na sua natureza, Deus já não está mais suportando a situação. Para muita gente, o céu já está fechado. Para muitas igrejas, para muitas nações, o céu está fechado. Mas diz a Bíblia, em Deuteronômio, abrirei as portas do céu e mandarei a prata e o ouro sobre as vossas cabeças e abençoarei a terra. Quero dizer para a igreja que enquanto a temente, enquanto a crente fiel, enquanto a homem submisso, enquanto a homens que andam na presença de Deus, enquanto houver mulher de oração, crente que renuncia-se a si mesmo e se lança à vontade de Deus, o céu vai estar sempre aberto para estes que agradam a Deus, para estes que servem e glorificam o nome de Jesus. Deus fechou o céu, porque Israel estava errado perante Deus. Deus fechou o céu, porque Israel estava no pecado perante a pessoa do Senhor nosso Deus. Oh, meus irmãos, quão triste é quando Deus fecha o céu. E o diabo gosta quando o céu está fechado. Sabe o que o diabo faz? Joga as pessoas para a idolatria, joga as pessoas para as seitas, joga as pessoas para se curvar diante de ídolo, joga as pessoas para adorar deuses, joga as pessoas para se profanarem, joga as pessoas para se prostituírem, joga as pessoas para poder ficar contra a sua própria família. Porque quando o céu se fecha, o demônio domina, Satanás domina. Oh, meus irmãos, e eu quero te dizer, se o céu se fechou para você hoje, Deus quer te trazer a Querite, que é o lugar de descanso, que é o lugar da providência. Venha para Querite, porque enquanto Israel tinha fome, Israel tinha seca, e Querite tinha um ribeiro de água que corria pelo milagre de Deus. Diga para o teu irmão do lado, vamos para Querite. Diga para ele, vamos para Querite. Querite significa lugar da providência. Querite significa lugar de refrigério. Querite significa lugar de vitória. Querite significa lugar de sustento. Querite significa lugar da bênção. Querite significa lugar da providência divina. Levante a mão e pega a providência de Deus. Querite ficava ao norte de Gileade, na direção do mar de Quirinete, que é chamada de Galileia. Baal era considerado Deus dos cananeus, chamado Deus das tempestades. Era conhecido como o Deus que dominava as tempestades. E este ato de Deus mandar a seca era um meio de questionar com Baal, para ver se realmente Baal tinha domínio sobre as condições atmosféricas. E quando Deus mandou a seca, nem Baal, nenhum outro Deus pode mandar água sobre a terra. Porque diz a Bíblia, do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. O Senhor faz chover, o Senhor faz brotar, o Senhor dá o fruto, o Senhor dá o alimento. A Deus pertence toda a glória. Os salitas tinham em sua mente que Baal era o Deus que dominava todas as condições atmosféricas. Esta é a maior mentira do diabo. Diz a Bíblia que do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Diz a Bíblia, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele tem poder sobre a atmosfera. Talvez está soprando em tua vida uma atmosfera negativa. Talvez o diabo disse para você que ele vai fazer. Talvez algum orixá disse para você que vai acontecer. Ele é mentiroso. A Deus pertence todo poder no céu e na terra. Meus irmãos, e não ficou só nisso. A seca demonstrava, naquele âmbito, naquele momento histórico, A seca demonstrava uma questão de desafio para Jael. O que é que Deus fez? Deus falou: Elias, retira-te. Retirar significa esconde-te. E Deus estava escondendo Elias em um lugar distante. Elias estava pagando o custo, o preço de estar numa terra distante, mas porém adorando a Deus. Deus queria Elias distante do povo, mas na presença dele. Nem que você tenha, meus irmãos, nem que Deus tenha que nos botar do outro lado, para uma terra longínqua, mais importante é estar no deserto com Deus, do que estar dobrando o joelho diante de Baal. Diga para o irmão do seu lado: não se dobre diante de Baal. Não se dobre. Se a prova é grande, se a luta é grande, não se dobre. Jesus te tirou do Egito, Ele te libertou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não volte mais ao Egito, porque Deus te libertou do império de Baal. Deus disse: vai Elias para Querite, esconde-te lá, como prova do custo de não se dobrar a Baal. É melhor ficar longe do que se dobrar diante de Baal. É melhor ir para uma terra distante do que se dobrar diante do adversário. É melhor beber água do ribeiro do que comer do banquete de Satanás. É melhor ficar de uma terra deserta do que se dobrar diante do adversário. Oh, meus irmãos, a luta que você está passando não é para comparar com a glória que você é de ser revelada, porque diz a Bíblia: bem-aventurados sois vós quando passar provação, porque quando fores aprovado pelo Senhor, recebereis a coroa da vida. Não te preocupes, vai para Querite, se esconde, não dobre teu joelho, não se entregue para o diabo, não te curve para Satanás, não dobre teu joelho para o adversário, ainda que tu tenha que correr. Diz a Bíblia: aparta-te do mal, procura a paz e siga. Oh, meus irmãos, está com fome? Estou com fome. Está duro? Estou duro, mas prefiro ficar com fome duro com Jesus do que ficar no Egito dobrando diante de Satanás. Não te curve para Baal. Decalabaxandarabaxé. Retira-te. Vai para Querite. O que me chama a atenção é que Deus zela pela conduta daqueles que são obedientes. Deus, Ele zela pela índole daqueles que são fiel. Deus olhou e disse: Elias, tu é obediente, tu não vai se contaminar como Israel se contaminou. Vai para Querite, esconda-te lá, porque Israel está diante de Baal, mas você estará diante de mim. Deus, Ele preserva a vida daqueles que o temem. Deus, Ele preserva a vida daqueles que obedecem a sua palavra. Não importa o grau ou o quilate da luta que você está passando, Deus está preservando o teu caráter, Deus está preservando a tua índole, Deus está preservando a tua moral. Quantos crentes aí dizendo que estão na bênção, que estão na vitória, que estão progredindo, mas já perderam a moral, já perderam o caráter, já não tem mais índole, porque andam de braço dado com o mundo, andam fazendo a vontade de Satanás, andam fazendo a vontade da carne, andam agradando os seus egos, os seus desejos, andam fazendo o que quer, o que deseja fazer, se entregaram às concupiscências, à soberba da vida. Mas quero te dizer: foge, vai para Querite, esconde-te, faça-te do lugar da oração, esconde-te da aparência do mal, porque tu, se apartando do mal, Deus vai preservar o teu caráter e a tua conduta, e se você se preservar, Deus te dará vitória e te fará vencedor. Quem pode levantar a mão e glorificá-lo? Diga para o teu irmão: se você puder, zele pela tua conduta espiritual. de baixandaraba candarama de calaba candaraba churibi e calama candaraba xaia de candabaraba xaia. Tá pegando fogo esse lugar. Seja pobre, mas seja honesto. Seja pobre, mas seja fiel. Seja pobre, mas seja de caráter. De calamaxi calamaha. Fica de candaribirra, cata calamaxaia. Honre, honre, meu irmão, a palavra na tua vida. Gente que compra e não paga. Gente que passa cheque sem fundo. Crentes caloteiros. Crentes sem vergonhas, que andam escandalizando a palavra e a igreja. Crentes que andam enrolado, que nem carretel de linha, todo embaraçado, e aproveita do culto para se encher, para entrar no meio do povo, para receber a bênção. Olha, meu querido, Deus está fazendo a seleção, porque a igreja que vai subir, ela já está se preparando, e a igreja que vai ficar, já está sentindo que vai ficar. Tenha caráter, zele pela tua conduta espiritual, foge para Querite. Elias foi para Querite. Chegando em Querite, meus irmãos, lá ficou ele, 3 anos e meio. Já pensaram, 3 anos e meio, sem água e sem pão? O povo está preocupado com o apagão? O povo está preocupado com as condições econômicas, do racionamento? Racionamento significa ação trabalhista federal para organização econômica. O povo está preocupado com a economia, mas a Bíblia já nos dá a palavra. Crente que lê a Bíblia já é um crente econômico, e ele sabe que o tempo da prova e da seca vai chegar. Não é só um apagão, não, é um destruidor chamado Satanás, anticristo, falso profeta. Eles estarão aí dominando a terra. Mas diz a Bíblia, ainda que a figueira não floresça, de calamaxéia, e não haja fruto na vide, e nos currais não hajam vacas, e as vacas da malhada sejam arrebatadas para o campo. Levante a mão, levante a mão. Todavia, nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos o Deus da nossa salvação. Quantos adoram a Jesus nesta noite? A igreja já está debaixo da linha do Espírito. A igreja já anda nos compassos divinos. A igreja já anda nos méritos do Senhor. A igreja é levada, é guiada pela plenitude do Espírito Santo. Não adianta o diabo se levantar. Aleluia, nós estamos em Querite. Aqui é o nosso Querite. Diz a Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque aqui também pode ser o nosso Querite, porque aqui é o lugar do refrigério. Quem entrou triste sai alegre, quem entrou enfermo sai curado, quem vem com prova sai com a vitória. Oh, aqui é o nosso querido. Receba, receba. Israel virou as costas para Deus e se dobraram diante dos ídolos. Isto aconteceu com um homem que marcou a história bíblica, mas porém decepcionou todo o povo. Salomão. Deus deu a ele sabedoria. Ele fez o pedido mais lindo. Pediu a Deus sabedoria. O homem governou, mas porém, meus irmãos, ele fez a vontade das suas mulheres. 1000 mulheres, e Salomão agradou elas, alimentando seus deuses. Cada mulher de Salomão tinha um deus diferente, e Salomão agradou essas mulheres com oferendas, com rituais, viu, com sacrifícios, e que aconteceu, saiu da presença de Deus e se dobrou diante de Baal. Jeroboão, também Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque se curvou diante de Baal. Eu quero dizer para os irmãos, o diabo quer que você se curve, o diabo quer que você volte para o Egito, o diabo quer que você venha regredir, ele não quer que você continue de cabeça erguida, levantada, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Talvez você está dizendo, mas pastor, cada dia que eu oro, cada momento que passa, é tanta luta, é tanto vento, é tanta decepção, mas não tem problema, meu filho, isso só acontece com quem vai para a glória. Porque sabe por que acontece isso com você? Porque o teu reino não é daqui. Jesus Cristo disse, o meu reino não é daqui, porque se fosse daqui, eu rogaria o Pai e os anjos me guardariam. Por isso ele foi preso, foi esbofeteado, escorraçado, ele foi cuspido, naufragelado. Por isso a igreja sofre, por isso a igreja é perseguida, porque o nosso reino não é daqui, a nossa pátria não é daqui, a nossa cidade tem fundamento, a nossa cidade tem um artifício eterno, a nossa cidade tem o toque da beleza, dos toques divinos, do Criador dos céus e da terra. Sabe por quê? Tudo que acontece conosco é sofrimento, é luta, isso tudo contribui para a nossa entrada na glória. Meu irmão, não adianta, que tudo que é para o crente é com luta, tudo que é para o crente é com luta, emprego é com luta, para ter uma casa própria é com luta, para ter um carro é com luta, para passar nas provas é com luta, se faz uma faculdade é uma luta terrível. Oh, meus irmãos, e se o crente está construindo uma casa, é uma luta para botar o outro tijolo, é uma luta para comprar um saco de cimento, mas não tem problema, nosso reino não é aqui, a nossa cidade já está preparada na eternidade. Vai para Querite, corre Elias, e se esconde em Querite, 3 anos e meio, enquanto o povo tinha fome, enquanto o povo tinha seca, descia uma água do Górgon de Querite, que vinha do mar da Galileia, as águas da chuva inundavam o Górgon, e aquele riacho enchia, e Elias ali, 3 anos e meio, a água fresca, doce, abençoada, lá está ele, bebendo água fresca, enquanto o povo sofria nos pés de Baal. Diga para o teu irmão, quer beber água fresca? Fica nos pés de Jesus. Água fresca que eu estou dizendo, não é uma vida de qualquer maneira, de mar e rosa não, água fresca que eu estou dizendo, é a providência, é o alívio, é o refrigério, no dia da angústia, quando o vento vem sobre o povo, a igreja está nadando nas bênçãos do Espírito. Corra para Querite, corra para Querite. Lá está ele, agora da hora do almoço, e o profeta está com fome, e Deus agora faz sabe o quê? Usa um pássaro, um corvo, que significa urubu, animal carnívoro. Deus falou, urubu, hoje tu vai servir de garçom, tu vai levar alimento para o meu servo que está lá em Querite. A viagem é longa, te prepara, porque os meus servos têm que ser bem alimentados. O Deus da providência está aqui. Não importa a luta que tu estás passando, onde chega a noite da providência chegar na tua vida. O que significa providência? Providência significa a atitude soberana que Deus usa para suprir todas as coisas. Diga para o teu irmão, Deus vai suprir as tuas necessidades. Oh, Deus vai suprir as tuas necessidades. E lá vem o corvo. Elias olha para cima, vem aquele pássaro voando. E quando Elias olha na garra do corvo, um pedaço de contrafilé. Tu está dizendo, até quando eu vou ficar nessa luta? Você está dizendo, até quando, Senhor? O dinheiro só dá para pagar as contas d'água, as contas de luz e fazer compra. E acabou. Mas quero te dizer, se você ficar inquieto, Deus vai mandar a providência por cima, por cima, por cima. A providência vem de cima. É Deus quem manda. É Deus quem dá. Quem está recebendo, levante a mão e glorifica. Tua providência vem de cima. Tua providência vem de Deus. Tua providência vem do Pai.